Tava ela passando, olha ali. Lá vem ela chegando, com um andar muito sexy, como quem desfilando. Olha lá, o Juca na esquina, deixa eu só. O mané da oficina, que apesar de farrapo, ainda subia a menina. Jogam beijinhos pra ela, dizem que linda mulher. E eu cá da minha janela, será que ela quer? Ela é charmosa, de João. É apetitosa, de José. Ela é tão linda, que corpinho bonito, que tremendo avião de mulher. É um tremendo avião de mulher. É um tremendo avião de mulher. Jogam beijinhos pra ela, dizem que linda mulher. E eu cá da minha janela, será que ela quer? Ela é charmosa, de João. É apetitosa, de José. Ela é tão linda, que corpinho bonito, que tremendo avião de mulher. É um tremendo avião de mulher. É um tremendo avião de mulher. É um tremendo avião de mulher. É um tremendo avião de mulher. É um tremendo avião de mulher. É um tremendo avião de mulher. É um tremendo avião de mulher. É.